eu chorar e chorar, eu chorarei como você. Se eu esperar e esperar, eu esperarei só por você. Tempo, te amo tanto. Vem quando estou ganhando tanto. Cantar e cantar, eu cantarei só com você. Se eu chorar e chorar, eu chorarei só por você. Se eu esperar e esperar, eu esperarei só por você. Cantar e cantar, eu cantarei só com você. Se eu chorar e chorar, eu chorarei só com você. Se eu esperar e esperar, eu esperarei só com você. Se eu cantar e cantar, eu cantarei só com você. Se eu chorar e chorar, eu chorarei.